qualquer derrota na vida do crente se dá quando perde sua fé. Mas a vitória depende do crente que tem permanecido em pé. Quando a tentação se chega, aumentando o peso da sua cruz, deixa sua espera e sai, sem olhar para trás, vai falar com Jesus. Vai falar com Jesus, vai falar com Jesus, vai contar todo o teu sofrimento com o peso da sua cruz. Vai falar com Jesus, vai falar com Jesus. Ele quer resolver seu problema, vai falar com Jesus. Este é o caso de muitos que não têm contado os problemas que têm. E continuar confiante que breve, muito breve, a bonança vem. Pra tudo há tempo na vida, de chorar e também o de sorrir. Vai falar com Jesus bem depressa, vai contar teu problema, ele espera por ti. Vai falar com Jesus, vai falar com Jesus. Vai contar todo o teu sofrimento com o peso da sua cruz. Vai falar com Jesus, vai falar com Jesus. Ele quer resolver seu problema, vai falar com Jesus. Ele quer resolver seu problema, vai falar com Jesus.